que diremos, pois, diante dessas coisas? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Ele quem nos chama, ele quem nos justifica, ele quem nos glorifica, ele quem nos chama, ele quem nos justifica, ele quem nos glorifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh. O que diremos, pois, diante dessas coisas? É. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Ele quem nos chama, ele quem nos justifica, ele quem nos glorifica, oh. Ele quem nos chama, ele quem nos justifica, ele quem nos glorifica, oh, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será? Oh, quem será contra nós? Se Deus é por nós, oh, quem será contra nós? Hey, yeah. Se Deus é por nós, quem?